embora com Spike V, a mistura mais picante do planeta. Tava brincando de abedonha e surge comparação, fuzuando a galera na base da animação. Papo de natureba, sabe bem como é que é. Solta a imaginação e posso ser o que quiser. Não sei se é lagartixa, calango, jabuti. Criatividade não vai faltar aqui. A dança do calango vai bombar nesse verão. Bom dia para trás, relaxa a coordenação. Pipiriri pipi piriri pipi pipi. Pipiriri pipi piriri pipi. Pipiriri pipi piriri pipi pipi. Pipiriri pipi piriri pipi. Ande se remexendo, rasteja e gatinho, dancinha do calango, pescocinho arrebite. É fácil aprender, eu vou te ensinar. Se joga na muvuca com espaço e swinga. Pipiriri pipi, piriri pipi, pipi. Pipiriri pipi, piriri pipi, pipi. Pipiriri pipi, piriri pipi, pipi. Pipiriri pipi, piriri pipi, pipi. Balance o corpinho, chacoalhe e tremelique. Faça do seu jeito, não se puxe com palpite. A coreografia é você quem faz. Invente o passinho, a galera vai atrás. Do lado e pro outro, qualquer um entra no clima. É muito bacana, aumenta a adrenalina. Mãozinha para cima, para dificultar. Correndo de levinho, com o spice bem brincar. Vamos lá, vamos lá. Pipiriri pipi, piriri pipi, pipi. Pipiriri pipi, piriri pipi, pipi. Pipiriri pipi, piriri pipi, pipi. Pipiriri pipi, piriri pipi, pipi. Vai bombar neste verão, hein? Spice Mix. Pipiriri pipi, piriri pipi, pipi. Pipiriri pipi, piriri pipi, mãe. Pipiriri pipi, piriri pipi, pipi. Pipiriri pipi, piriri pipi, pai.